tem homem feio aí? Tentando entrar no seu céu, agora eu sei, sei, sei. Passei por cada papel e agri.